é Cara Lisa, ao vivo, em Belém, Garota VIP! Que sofreu cada segundo sem me amar. Lembra os detalhes da nossa paixão. Só não lembra que acabou com a minha vida. Que cara lisa. E pedindo outra chance me implora. Finge tanto sofrimento que até chora. Acho que alguém pisou seu coração. E agora vem chorando arrependida. Que cara dali! Olha a cara dela. Olha a cara dela. Quer meu perdão, meu coração. Mas só que não já era. Olha a cara dela. E quer meu perdão, meu coração. Mas só que te dizer, tu merece sofrer, tu merece sofrer, tu merece sofrer. Fazer amor, só eu e ela, agora eu era amiga dela, eu era amiga.

Coisa fina, o baile rola e ela desce. E viva a bagaceira. E hoje eu tô putão. Eu tô de olho no decote da menina. E ela mexe. E vem aqui, vem pro meu colo. E hoje eu tô putão. Para minha diversão. Eu sei que é no seu. Voltarei um dia. Eu vou

Brasil, o Juara. Pra você se apaixonar, Banda Carisma. Estava quieto no meu canto e você foi chegando, chegando. No meu momento mais carente você foi me amando. E agora que eu me apaixonei, você me deixa à toa. Levou minha felicidade pra outra pessoa. Ingratidão que fere a alma e me machuca tanto. E a vida segue sem você, eu vou viver. Aqui no meu, no seu, no nosso Centrão do Forró. Ô, coisa boa! Puta! Foi, meu filho! Então não esquece, quer ouvir sucesso? Só é sintonizar aqui no Central do Forró, porque você escuta aqui, minha filha, a rádio mais ouvida, na rádio que você se surpreende a cada dia, minha filha. Aqui é muita coisa boa, programação aqui é de primeira. É, minha filha, pois é. Então vamos de forró, porque lá vem forró, porque afinal, aqui é o Central do Forró, a Cunha Bexiga Linda. Sei que é me levar, eu vou. Eu vou, você quer me levar, eu vou. Com você agora eu vou. Quero ganhar um cheiro, um bom beijo na boca. Sentir essa coisa louca, um chambeco de mulher. Preciso coro, um abraço bem gostoso, um jeitinho assim jeitoso, de um afago, um cafuné. Quero chambeco, chambeco, chambeco, chambeco, chambeco, tô querendo chamegar. Quero chambeco, chambeco, chambeco, chambeco, chambeco, tô querendo chamegar. Quero chambeco, chambeco, chambeco, chambeco, chambeco, tô querendo chamegar. Quero chamego, chamego, chamego, chamego, que chamego eu tô querendo chamegar. Mas quem me quer, o meu amor eu dou pra quem quiser. Quem me quer, o meu amor eu dou pra quem quiser. Quem me ganhar, ganhará meu coração. Quem tem amor pra dar, me dê a mão. Estou guardando meu carinho, meu apego, meu abraço de aconchego. Você quer me levar, eu vou. Eu vou, eu vou. Você quer me levar, eu vou. Eu vou, eu vou. Com você agora eu vou. Quero ganhar um cheiro, um bom beijo na boca, sentir essa coisa louca, um chamego de mulher. Preciso tanto de um abraço bem gostoso, de um jeitinho assim jeitoso, de um afago, um cafuné. Quero chamego, chamego, chamego, chamego, chamego, eu tô querendo chamegar. Mas quem me quer, o meu amor eu dou pra quem quiser. Quero chamego, chamego, chamego, chamego, chamego, eu tô querendo chamegar. Então volta, canta Fortaleza. Sem você, chega a mão pro céu, bate na palma. Sejam bem-vindos. Alô,